aproximação ILS saindo na descida para 2.500 devido ao tráfego. Autorizado ILS saindo e descida até 2.500 no 807. Então, retificando, hotel da Tassalha, autorizado voo local, decola no 7, esquerda, 500 pés de litoral norte, até Prato Forte, retorna. QAB? 05, treinamento táxi, torre 1-8, meia dúzia, hotel Delta Tassalha. Tomo 3, confirma Prato 4. Sente autorizado backtrack, a parte livrando. Tá no 5, pode vai no estacionamento. Vai sair 05, aguarda. Guarda. Afastando o uísque até o Charlie, controle. Livre ingresso, segue a aeronave realizando o backtrack, segue a mesma, repatriando e pronto no 7. Vitorinha Juliette, desça agora para 1000 pés. 1000 pés, Vitorinha Juliette. Gol, corrijo. Oceano 6142, passou o nível 150, chame Recife 12545. Recife agora 2545, Oceané 6142, obrigado, boa tarde. Boa. Bem, só para liberar os portões. 326, solo 15, Olívia direita, solo 12, 1.9. 1.186. Abaixado e travado, frequência da torre 186-1807. Alfa 2, 13, livre decolar da 10, vento 140 graus com 11 nosso. Corre, boa tarde, é o gol 1807, baixado e travado. Boa tarde, 1807, vento 140 graus com 11 nosso, altímetro 1.04, aguarde pista livre. 10, 1.04, aguarde pista livre, 1807. Autorizado, chefe táxi. Chama de táxi. Afirma, Juliette. Muito bom, mantenha a proa, reduza e aguarde transferência. Mantenha a proa reduzida, aguardando transferência, Juliette. Está alinhado Lima-Lima Fox. Com torre, 1.18, meia dúzia. Vitorinha Juliette, ingresso na final no 7, reduzindo na medida do possível, reporte final de 2 milhas. Ingresso na final no 7, reduzindo, Juliette, reportará final de 2 milhas. 3.623. Recente, altímetro no 0-4, livre táxi, chão para ingresso. Camarada para ingresso, Delta Táxi. Guardião 05 para o controle. Positivo, guardião. Delta Charlie, no ponto de espera da ótica, pronto para ingresso na pista. A gente mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, o Delta Charlie. A Fox, livre decolar, dono 7, atenta a estreia de turbulência, vento no 30 graus com 9 nós. Vai manter o ponto de espera devido ao perfil de saída da aeronave decolando da outra pista. ...807, solo 1, zona 9, livre direita, solo 1-2, um decimal 9. Solo, livrando direito, solo 2, 1, 9, 9, 10. Final 2, Gente, informa a aeronave iniciando corrida na 17, aguarde para autorização de pouso, Victor India Juliette. Então, voo 1807 livrou. 1807, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1807. Juliette, vento 140 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso na 1-7. Livre pouso na 7, Vitor Lima Fox, decolado aos 2-0, chão controle 1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, Lima, Lima Fox. Axi, o voo no 7-9-8, estamos. 8 a bordo, 4 horas e 15, alternando Galeão. Galeão, 4 e 15, para o B? 1-8-8. 1-8-8, sim. Táxi, pregado via Pátio, em G Alfa, no ponto de espera, toma 0, torre, 1-8, meia dúzia, altímetro, no 0, no 4. Pátio, em G Alfa, torre 8-6, gol no 7, então. Gol no 8-0-7, observa a aeronave da companhia esquerda, após a aeronave inicial táxi, de Brasília Juliette. Taxi autorizado, via Juliette, portão 06. Corrigir, 06, firmando. Começando agora, via chegada a Mari, desce para 2000, voo 4-0-3. Táxi da aeronave para o 06. Vai aliar e manter o Delta Charlie. Autorizado, atento ao helicóptero alinhando, ingressando para alinhar o Vitor India Juliette. Seu solo foi aos 2-1. Vitor 01, mantém o ponto de espera. No localizador 4710. Muito bom. Vamos checar o trem, chama a torre 1186 4710. Ok, agora com a torre, muito obrigado e parabéns aí pela coordenação. Um abraço, bom pouso. Frequência livre estacionar, Vitor India Juliette. Ok, Delta Charlie, condições de decolar com Proa Norte, sem interferir com a 1-0. Beleza. Firme. Canal 4710, utilizado nele. Canal copiou, Delta Charlie. 4710, vento 1-2-0 graus com 1-1 nós, altímetro no 0 no 4, aguarde pista livre. Aguardando, patanal 4710. O Delta Charlie tem o tráfego na final ILS, previsão de 2 a 3 minutos para sua decolagem, mantenha a posição alinhado. Gente, só um minuto após. Canal 4710, vento 1-2-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0 no 4, livre pouso na 1-0. Livre pouso 1-0, 4710, grato. 4065, decolado aos 2-3, chame controle 1-9, decimal 8, bom voo. 198 Azul 4065, obrigado, boa tarde. A rota 320 milhas em retorno, controle 119, sistema 8, transponder 0151. O Rolo 396, este é o controle, meu cordial, ajuste 1014, desça para 2000 via chegada à Mare Pista 10. Juliette, para acionamento táxi, torre 118, meia dúzia. 065, passando 2000 pés para o 360, saída da El. Azul 4065, este é o controle de Salvador, meu cordial. Tire à direita e voe Leda. Direita para a direita, azul 4065, obrigado. Positivo, vai contar para dar. Oceano 213, passou o nível 160. Chame Recife 125 Uno, a secundária é 13325. Boa viagem. Oceano 213. Encontrando o chamão Chanel 6293? Chamei sim, chame Recife 251. 251 6293, boa. Boa. Delta Charlie, livre decolar da 17, atenta a esteira de turbulência, vento 120 graus como 09, altímetro no 0 no 4. 01 ali, mantenha no 0. E na sequência, um flex voltando da Golf. A gente mantém o ponto de espera no 781. Voltando. Tonel 47 no 0, no solo 26, livre à direita, solo 121 decimal 9. Livre à direita, 219, obrigado, boa tarde. O Delta Charlie, decolado aos 26, condições de curvar à esquerda para livrar o campo. Afirma, curvar à esquerda. A gente informa que a aeronave da Força Aérea que está alinhando vai realizar corrida na pista sem decolar. Ciente, Charlie. Seu Delta Charlie, reporte livrando. Reportará livrando o campo, Delta Charlie. 101, a pista está livre para a sua corrida, reporte livrando. Contrário, Bravo 01. Canal 4710, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, 4710. 4710 confirmando, portão 11. Ok, 11. 4710. No 78 na Lima, tenho no 0. Ali eu achei a intercisão. Controle Salvador, Oceano 6, não faz o que está chegando. Oceano 314, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1014, desça para 2000 via chegada à Mare Pista 10. Limpo 01, Localizando aqui, Gente, chame solo 121 decimal 9. Solo 219, Delta Charlie, finalizou o cruzamento do campo. Gente, segue via litoral, chame controle 119 decimal 8, bom voo. Chamará, controle 7198, grato. T2, livre LS. Livre LS, chamará estabilizado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Hotel Delta Charlie. Hotel Delta Charlie, controle, meu cordial. Decolado de Salvador, vai efetuar um sobrevoo litoral até Praia do Forte. Depois retorna para pouso completo no aeroporto. E você não vai pousar na Praia do Forte, é isso? Negativo, pouso no aeroporto, senhor. É só sobrevoo. Ciente. Hotel Delta Charlie, sempre na escuta. A sua escuta, Charlie. Papá, Lima, Lima Fox, chame Recife, frequência 12645. Eu corrijo, 12545, caso negativo, 12685, Lima, Lima Fox. 2545, 12685, Lima, Lima Fox. Cairu no meu pé, copia? Autorizado no meu pé, Cairu, no 7, direita, chefe, controle, 1198, transponder padrão 0160. Plano 7, retorno, decolado aos 30, chama controle, 19, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde. Sente, confirma 1486, só na mensagem, retorno de ajuda. 1781, encheu o controle, meu cordial. Está em contato radar, 1600 pés, quando cruzar 2000, girar à direita e voar letra. Reitero, contato radar. Sente, então, agora 2000, operando letra, gol. Azul 4065, chame Recife 1251. 251, azul 4065, obrigado, boa tarde. Boa. Delta Charlie, acione o modo Charlie. Acionado, modo Charlie, o Delta Charlie. Estabilizado, azul 4032. Azul 4032, duo no localizador, reduza cheque pré-pouso, chame torre, 1186. 186, 4032. Torre Salvador Azul 4032, duas milhas de distância. Frente Azul 4032, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 130 graus, cono 09, altímetro no 0 no 4. Livre pouso Azul 4032. Frente, após passagem do Azul na final, a linha mantém no 0, Olimpo 01. Controle Salvador, boa tarde, Santos 392, informação, Tirante. 3192, controle Salvador, meu cordial, ajuste 1094, via chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste agora. O helicóptero Hotel Delta Charlie trocou o equipamento transponder? Você trocou o equipamento transponder? Estou recebendo 200 pés agora. Um 396 livre LS. Livre LS. Solo 32, solo aos 35, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, mas 03. Chame Recife 1251. Recife 1251, uma boa tarde. Boa. Confirme o tráfego chamou solo. 3155, um minuto a cópia. Solo muito boa, azul 4032, levou nosso esforço. 032, Alfa Juliette, portão 08. Ok, Alfa Juliette pro 84032. Autorizando Guarulhos 340 via Pereira 50. Decola da pistão 90, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bidef. Controle 1919, decimal 8, transponder 5410. Localizador, cheque trem, chame torre 1186. 86, boa tarde, 3 mais 6. Boa. Colagem? Afirma, próxima com decolagem. Gente, grato, chame solo 121, decimal 9. 219, solo. Boa tarde, 3 mais 6, abum, 3 mais 6, trabalho. Bom, 396, reporte externo. Providencie manutenção. Vitor, Victor India Juliette, informa pessoas a bordo. 02 a bordo, Juliette. Sente altímetro no 013, livre taxi, chama para ingresso. Livre taxi para ingresso, Juliette. Tchau, Alfa Juliette, parte 1 para Índia, pode esperar. Vitor Juliette ali, mantenho no 7. Positivo, está autorizado o ingresso. Autorizado o ingresso, de novo geral. Do 2231 transfere, tá voando com 145, oi? Vou partir direto Duna, descer para 5000 com 1014, Duna e ILS para Polo. Beleza, direto Duna, 1014, com 2231. Avião 07 ao controle, meu cordial. A gente mantém o ponto de espera, Vitor Índia Juliette. Exato. Copiei e autorizei. Autorizado o procedimento para o saneamento 304? Foi, já autorizei algum tempo atrás, você não respondeu. E aí? Um abraço. Tô 3192, livre LS. Luciano 314, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186. Prossiga. Já livrou o tempo 10, já passou o caminho passando, tá pro apoio 184. Positivo. Tem condições de informar na final pra pouso? Sim, aqui eu informará na final pro W, guardando o tempo. Ah, muito bom. Positivo, Índia November Alpha, à sua direita, nós temos uma aeronave, um Airbus 320 na final, você está vendo esse tráfego? Positivo, estou vendo minha direita aqui. Positivo, então vamos partir para a final da pista 17, aguardando transferência de comunicações. Para a transferência, partindo para a final da 17 November Alpha. Olimpo 01, após passagem do Oceania na final, a linha mantém no 0. Ajuste 1014.